Vamos arrochar, meu Brasil. Atitude 10. Vem verão, vem verão. Você já sabe que fez maldade, saiu pegando todo mundo na cidade, de boca em boca, de cama em cama, tá mais rodada que prato de micro-ondas. Ficou tarde pra dizer que se arrependeu. Você me descartou, mas o jogo virou. Cê vai beber e me ligar, cê vai chorar pedindo pra voltar. Cê vai beber e me ligar, cê vai chorar pedindo pra voltar. Mas eu vou judiar, pedindo pra voltar, mas eu vou judiar. Você já sabe que fez maldade, saiu pegando todo mundo na cidade, de boca em boca, de cama em cama, tá mais rodada que prato de micro-ondas. Ficou tarde pra dizer que se arrependeu. Você me descartou, mas o jogo virou. Portal da Rocha, alô meu parceiro.